Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro tá triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. De ser mãe solteira.